Tubarão. Quem viu a gente no começo não imaginava onde chegaria. Eu e você era pra ser só mais um fica em uma noite perdida. Mas quando eu menos percebi, você já era parte da minha rotina.